CBN Pós Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. Olá, muito bom dia a você que está na sintonia aqui da CBN Foz neste sábado 28 de junho de 2014, programa CBN Foz Esportes, começando neste momento, contagem regressiva para a partida do Brasil, logo mais a 1 hora da tarde, daqui a pouquinho, inclusive a partir das 11 horas da manhã, temos uma cobertura especial da rede CBN sobre Brasil e Chile, oitavas de final da Copa do Mundo. Vamos aos destaques do programa CBN Foz Esportes deste sábado. Pós-Cataratas Futsal estreia com vitória e dorme na liderança da segunda fase do Campeonato Paranaense da Chave Ouro. Pós do Iguaçu Futebol Clube agenda jogo treino contra o Coritiba na capital paranaense na preparação para a disputa da divisão de acesso. Eliminada da Copa, a seleção da Coreia do Sul despede-se da terra das Cataratas. Atletas de Foz do Iguaçu são convocados para a seleção paranaense de atletismo. Handebol feminino iguaçuense conquista título estadual. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E o Foz Cataratas Futsal começou com o pé direito a disputa da segunda fase do Campeonato Paranaense da Chave Ouro, jogando no ginásio Costa Cavalcante na noite de sábado. O time da fronteira venceu o Ponta Grossa de virada pelo placar de 3-1. Na primeira fase, o Ponta Grossa havia vencido pelo anormal placar de 9-1, motivo pelo qual a vitória do último sábado teve sabor de revanche. Provisoriamente, o Foz Cataratas lidera o Grupo B com 3 pontos. A segunda rodada será disputada no próximo fim de semana. Nos gramados, o Foz do Iguaçu Futebol Clube anunciou nesta semana a dispensa de 2 atletas do elenco principal e a contratação de outros 2 jogadores, o zagueiro Técio e o volante Valtinho. Técio, que jogou no Foz no ano de 2011, estava no Batatais, equipe do interior de São Paulo. Valtinho, que além de volante pode jogar como zagueiro, foi campeão em Rondônia com Vilhena e estava atualmente no Rondonópolis do Mato Grosso. Na terça-feira, o Foz encara o Coritiba na capital paranaense em jogo treino que será utilizado, no caso do Azulão da Fronteira, como preparação para a estreia na divisão de acesso do Paranaense, que acontece no dia 20, um domingo depois da final da Copa, em casa contra o time do PSTC. De volta às quadras, a equipe de handebol de Foz do Iguaçu conquistou o título da divisão de acesso do Campeonato Paranaense e disputa neste fim de semana em Santa Helena a fase regional dos Jogos Abertos do Paraná. Em entrevista à CBN Foz, a técnica Regina Salete dos Santos falou sobre a importância da conquista da divisão de acesso. O ano passado nós não participamos, mas aí entramos esse ano com o intuito já de voltar à elite, né, do handebol, e conseguimos já, graças a Deus. Semifinal no sábado, né? No placar de 38-20, e no domingo fizemos a final com o município de 2 vizinhos, com um placar um pouco mais apertado, de 5 gols só de diferença, 24-19. Sem tempo para descanso, uma vez que a disputa da fase regional dos Jogos Abertos começou já nesta sexta-feira, a técnica Regina Salete dos Santos falou sobre os principais objetivos da temporada. Nosso objetivo para o nosso município mesmo são jogos oficiais, né? No caso dessa categoria, são jogos abertos. E nesse final de semana a gente já começa da primeira regional, que é em Santa Helena, e aí vamos em busca do título também. Só que é uma caminhada longa, porque temos 2 regionais, tem que passar por esse regional, ser o campeão do regional para poder ir para a fase final, que aí é em agosto, no município de Goerê. A entrevista com a técnica Regina Salete dos Santos está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. 3 jovens atletas de Foz do Iguaçu foram convocados para defender o estado do Paraná no Campeonato Brasileiro Juvenil de Atletismo, que acontece neste fim de semana na cidade de Maringá. Os atletas, que fazem parte do Instituto do Atletismo de Foz do Iguaçu, são Edson André Sestari Monteiro, do lançamento de dardo, Jair Pacentiuk Júnior, do lançamento de martelo, e Graciele Pereira Pinzan, também do lançamento de martelo. O técnico Sérgio Muniz dos Santos, mais conhecido como Quick, também foi chamado para integrar a comissão paranaense. dois árbitros de Foz, Adenilson Caetano e Marcilene Marces, também foram convocados. Foz do Iguaçu recebe neste domingo, se o tempo não atrapalhar, a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Sprint Triathlon, seletiva para o brasileiro da modalidade. A largada está prevista para as 8 horas da manhã no Yacht Club Lago de Itaipu, com percurso de 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. A prova terá a participação do triatleta Juraci Moreira Júnior, considerado um dos principais expoentes do esporte no Brasil. Ciclismo em destaque na terra das cataratas, ciclistas de Foz do Iguaçu estão destacando-se cada vez mais no cenário estadual do esporte, com conquistas em diversos segmentos da modalidade. Em entrevista à CBN Foz, o técnico da equipe iguaçuense, Thiago Salviano, falou sobre as recentes conquistas, entre elas, as conquistas do ciclista Vinícius Gussoli, uma das principais promessas de Foz do Iguaçu, que conquistou duas medalhas de ouro e uma de bronze nos Jogos Escolares do Paraná, consagrando-se campeão da Divisão B. Esse é o nosso atleta de destaque aí. Recentemente ele conquistou também dois títulos nacionais. O atleta vem numa grande fase aí, vem contemplando aí grandes resultados em nível estadual e nacional e, por mais uma vez aí, mostrou o grande potencial que tem, conquistando mais uma prova de nível estadual e agora conseguiu, através dessa conquista, classificar Foz do Iguaçu, né? Será um dos representantes para defender o Paraná nas Olimpíadas Nacionais, que será realizada em Londrina, em agosto. Além de destacar o empenho e a dedicação dos atletas, o técnico ressaltou a importância do apoio de empresários e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para a estruturação do ciclismo em Foz do Iguaçu. Graças a Deus, o ciclismo aí, com o trabalho aí de a longo prazo, aí, né, conseguimos a cada dia conquistar nosso espaço, os empresários, as pessoas têm buscado nós para tentar um apoio melhor a cada dia. Então, assim, eu tenho tudo a agradecer esses bons resultados realmente a essas pessoas que têm nos ajudado, as empresas, né? E também a Secretaria de Esportes, né? Que sim, é ela que dá o nosso alicerce principal para estar competindo e está cada dia buscando o melhor nível técnico. Então, esse grande número de competições que nós viemos participando, isso dá um nível maior para a nossa equipe e está buscando esses grandes resultados aí. Então, estamos em um bom ritmo aí. Eu acredito que até o final do ano tem muitas conquistas ainda por vir. Palavras de Thiago Salviano, técnico da equipe de ciclismo de Foz do Iguaçu. O enxadrista iguaçuense Hugo Caetano foi o campeão do torneio internacional de xadrez disputado no último fim de semana no Instituto Federal do Paraná, em Foz do Iguaçu. Hugo Caetano venceu na partida final o enxadrista Derley Alex Florianovitz, de Chapecó, em Santa Catarina. Já Gláucio Dalla Corte Sela, de Francisco Beltrão, foi o terceiro colocado na competição. Um atleta de Foz do Iguaçu é o novo campeão paranaense de Taekwondo WTF na categoria juvenil. O campeonato foi disputado em Matinhos, no litoral do estado. Em entrevista aqui à CBN, Jonathan Ferreira Lima, de 17 anos, relatou que este será seu último ano como juvenil e não por acaso, o atleta disputou também o estadual na categoria sub-21, obtendo a quinta colocação. Os próximos eventos no calendário são a Copa Paraná e o Campeonato Brasileiro. Jonathan falou sobre a preparação para os eventos. Esse é meu último ano no juvenil, estou testando o sub-21, que seria um passo para o adulto, né? Sempre nós vamos para a competição tentando buscar o título, vamos ver como que vai. Vamos sair, estamos treinando bastante para tentar ter o melhor resultado possível. Jonathan é filho de Israel Lima, duas vezes campeão brasileiro de Taekwondo. Vamos agora falar de Copa do Mundo aqui na CBN. E foi bom enquanto durou. A seleção da Coreia do Sul foi eliminada da Copa do Mundo na primeira fase e já começa a dura volta para casa. A equipe permaneceu em Foz do Iguaçu desde o dia 11, hospedada no Hotel Bourbon e treinando no estádio Pedro Basso, da Vila Holanda, que foi completamente reformado para receber os atletas sul-coreanos, um legado que fica para a comunidade já a partir deste sábado. Durante a estada da Coreia na cidade de Foz do Iguaçu, a cidade recebeu jornalistas de várias partes do mundo e teve inserções diárias nos principais canais de televisão sul-coreanos, com entradas ao vivo do Parque Nacional do Iguaçu, o que deve auxiliar no desenvolvimento da atividade turística aqui na fronteira. A seleção da Coreia do Sul empatou em 1-1 na estreia contra a Rússia, perdeu para a Argélia por 4-2 e perdeu também para a Bélgica por 1-0 no encerramento de sua participação no Grupo H. nenhuma seleção asiática classificou-se para as oitavas. Expectativa crescente para o jogo de logo mais entre Brasil e Chile em Belo Horizonte, na abertura das oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol. No gramado, a bola rola à 1 da tarde, mas aqui na CBN, daqui a pouquinho já, desde as 11 horas da manhã, você confere toda a jornada esportiva para o duelo sul-americano, que já aconteceu outras 2 vezes nas oitavas de final na história das Copas, em 98 e 2010, nas 2 vezes com vitória brasileira. Para o jogo de hoje, as 2 equipes chegam com estilos de jogo parecidos. Estatísticas divulgadas pela FIFA revelam que os chilenos correm mais, 111 km por jogo contra 100 dos brasileiros, e também acertam mais passes, 79% contra 76% do Brasil. Em compensação, o Brasil marca mais gols, 2,3 gols por jogo contra 1,7 do Chile, e também chuta mais, são 15,7 chutes por jogo contra 8,3 do Chile. Os números de falta e cartões são equivalentes. O Brasil aposta suas fichas em Neymar, enquanto que o Chile tem como força o jogo coletivo. A partir das 11 horas, portanto, jornada esportiva no ar para Brasil e Chile. Na sequência, Colômbia e Uruguai, direto do Maracanã. Amanhã, domingo, tem Holanda e México e Costa Rica e Grécia. Na segunda-feira, França e Nigéria, e depois Alemanha e Argélia. Na terça-feira, Argentina e Suíça e Bélgica e Estados Unidos. Todas essas partidas você acompanha ao vivo no AM em 1320 e também na internet em cbnfoz.com.br. E chegamos ao final do CBN Foz Esportes deste sábado, dia 28 de junho de 2014. Trabalhos técnicos de Edilson José e Everton Medrado. Fique na sequência com o programa CBN Entrevista e logo mais a partir das 11 horas, cobertura da Copa do Mundo aqui nas ondas da Rádio que Toca Notícia.